Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. Coração de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados uma vez mais aqui na Rádio Esotérica FM, e enviamos as nossas saudações também a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nas páginas da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. São os associados da Levir que patrocinam aqui a nossa rádio, a nossa programação, e aqui durante as noites da Esotérica FM, esse programa que desde 9 de setembro de 2009, o fatídico 9 do 9 do 2009, estamos aqui com vocês com a tocha erguida da sabedoria divina para iluminarmos aqui as nossas mentes, os nossos corações, com as doutrinas mais profundas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o espírito de liberdade de pensamento, de investigação, trazendo sempre séries de programas sobre temas os mais abalizados possíveis. E desta feita, nós estamos, ouvintes, conduzindo com vocês a leitura e os comentários do livro A Doutrina Teosófica, que tem as ideias das obras magnas de Helena Petrovna Blavatsky. Enviamos também uma saudação aos nossos amigos e amigas que participam do nosso grupo no Facebook. Um grande abraço, são milhares, já quase 8 mil amigos que estão sempre conosco, recebendo as mensagens, as informações aqui da nossa programação, da Loja Esotérica Virtual, e aqueles que assim quiserem postar também são muito bem-vindos lá no nosso grupo. E hoje, ouvintes, vamos continuar as temáticas que estavam sendo abordadas no último programa. Estava falando sobre a vida após a morte e até mesmo como corolário dessa investigação, gente, sobre a vida após a morte, vamos falar um pouco no dia de hoje sobre a reencarnação. Esse que é, juntamente com a lei do karma, um dos grandes pilares, ouvintes, fundamental, coluna do templo da sabedoria divina, a doutrina do eterno retorno, do ciclo de vidas e mortes e o nosso retorno periódico aqui à matéria. Sobre ele, Madame Blavatsky diz o seguinte: alguém viajando no vagão de uma locomotiva pode adormecer profundamente e passar por várias estações sem a menor lembrança ou consciência disso, despertar em outra estação e prosseguir a viagem, passando por inúmeros pontos de parada até chegar finalmente ao seu destino. E Blavatsky já mencionou aqui em outro ponto do livro três tipos de sono: o sono sem sonhos, o sono caótico e o sonho tão real que é o homem que dorme parece realidade efetiva. E se acreditais nesse último, o sonho vívido, por que não podeis acreditar no primeiro, ou seja, o sono sem sonhos? Segundo a crença que tenha tido, né, o homem relativamente à vida futura, ou então aquele que não esperava a vida futura, né, alguma, encontrará do outro lado um vazio absoluto, semelhante ao aniquilamento no período intermediário de dois renascimentos. Vamos apresentar agora alguns fragmentos dessa doutrina misteriosa da reencarnação, como diferente da metempsicose. Doutrina essa que recebemos de uma autoridade na matéria. A reencarnação consiste na aparição do mesmo indivíduo, ou melhor dizendo, na terminologia da época de Blavatsky, da sua mônada diversas vezes no mesmo planeta, e acontece quando a natureza, procurando restabelecer seu equilíbrio perturbado, lança violentamente na vida terrena novamente esta mônada, que foi lançada fora do círculo da necessidade em virtude de um crime ou de acidente. E ela cita, por exemplo, no caso de abortos, de crianças que morrem antes da idade certa, de idiotismo congênito e incurável, o desígnio original da natureza de produzir um ser humano perfeito foi interrompido, e consequentemente, muito embora a matéria grosseira de cada uma dessas entidades esteja condenada, no momento da morte, a dispersar-se pelo vasto reino do ser, o espírito imortal e a mônada do indivíduo, tendo esta última se separado para animar uma forma e o primeiro para derramar sua luz divina sobre a organização corporal, devem intentar pela segunda vez levar a cabo o propósito da inteligência criadora. E aí vale, ouvinte, salientar, como nós comentamos no programa de ontem, ouvintes, que exatamente essa percepção acerca da vida após a morte tem muito a ver com a natureza da nossa alma, que é quem realmente provoca a encarnação. Nós nunca devemos olvidar que a vida não nos pertence, que primeiramente, ouvintes, nesse nosso sistema solar, a vida pertence, assim como toda a energia, todo o movimento que leva a acontecer a existência, pertence à mente de Deus, à mente divina. E a substância que nós utilizamos nesse sistema solar está completamente, plenamente animada dessa vida divina. E, ouvintes, o impulso para que a mônada, ou seja, a chispa divina, entre no ciclo da necessidade, como diz Blavatsky, que é a roda de samsara, né, de encarnações, de nascimentos e mortes. Esse impulso, ouvintes, pertence ao cosmos como um todo. É uma vontade transcendental que não se originou no ser humano, não se originou no nosso logo solar, mas sim pertence à suprema alma universal. É esse impulso de buscar o aperfeiçoamento, de buscar a evolução. Então, a chispa divina, ouvintes, busca entrar na matéria, não diretamente, porque ela, na verdade, não pode fazer isso, mas sim ela se reveste de substâncias de planos inferiores, e essa investidura não está acontecendo, ouvintes, pela primeira vez. A chispa divina que está aqui no coração de cada um de nós está peregrinando há muito e muito tempo, e ela já se envolveu, ouvintes, de matéria, de substância, em incontáveis, ouvintes, esse aqui é o termo correto, inumeráveis vezes, ocasiões em que ela se projetou, inclusive tendo formado um núcleo intermediário de consciência, que é a alma, né? Há que se fazer essa distinção entre alma e espírito. Para a teosofia, espírito é a chispa divina, a mônada, está absolutamente unida à consciência divina e que não entra diretamente em contato com a matéria. O que entra em contato, ouvintes, com os corpos inferiores, e aliás de uma maneira muito imperfeita, é a nossa alma. E nós temos que perceber que nos estados de consciência que nós temos, nos quais a vigília, né, esse estado que nós temos desperto, é o menos demonstrativo do nosso poder espiritual, porque exatamente quando nós dormimos ou quando nós meditamos, que na verdade é um estado de sono induzido, né, mas concentrado com o objetivo, a meditação, nós vemos a manifestação da consciência superior. Os sonhos, na verdade, ouvintes, são demonstração do poder interno que a nossa alma possui, porque a alma tenta se comunicar com o corpo através dos sonhos. Se nós anotássemos os nossos sonhos, nós perceberíamos que há ali uma linguagem, que há uma comunicação, e hoje há até muita estatística a esse respeito. Sempre os psicólogos tentam encontrar ali situações recorrentes, mas cada um, na verdade, acaba tendo uma simbologia própria. E esse ciclo, ouvintes, que nós estamos envolvidos, para nós que pertencemos à humanidade, ele envolve exatamente o retorno recorrente até a matéria. Mas nós vemos que, aparentemente, a natureza às vezes comete alguns enganos. Aparentemente, estou dizendo, acontecem coisas que são inexplicáveis e até a própria intervenção do próprio ser humano. Quando nós vemos uma criança que tem uma má formação do feto e esse feto perece, né, morre ainda no útero da mãe, ou quando há um aborto espontâneo, e até mesmo quando o ser humano inadvertidamente provoca o aborto, ouvintes, na verdade aquela alma, aquele espírito que estão ali, eles têm toda uma energia que, ouvintes, vai fazer com que, mesmo que o corpo tenha sido destruído, eles permanecem no astral aguardando uma oportunidade próxima de realmente encontrar o seu caminho até a matéria novamente. Porque é muito difícil de reunir todas as pessoas que precisam esgotar os seus karmas. Então, normalmente, as almas se encarnam em grupos, né? Nós vemos as pessoas encarnarem em grupos numa mesma época e também saírem do plano físico em épocas muito parecidas. Então, continua aqui Blavatsky nesse tópico. Quando a razão foi desenvolvida até o ponto de adquirir atividade e discernimento, não tem lugar à reencarnação nesta terra, porque se já conjuntaram umas com as outras as três partes do homem tríplice. E este então encontra-se em condições de iniciar sua marcha. Porém, quando o novo ser não passou além de sua condição de mônada, ou quando, nos casos, né, de idiotia, a trindade não se completou, a centelha que ilumina deve entrar novamente no plano terrestre, posto que sua primeira tentativa incorreu em fracasso. De outra forma, as almas divina ou imortal ou astral, não poderiam progredir do mesmo modo e passar para a esfera superior. O espírito percorre uma linha paralela à da matéria, e a evolução espiritual caminha harmoniosamente com a física, a nosso plano físico. Isso às vezes é difícil de compreender, ouvintes, que realmente muitas pessoas nos indagam, né, após as palestras, aquela pergunta que é tão grande que talvez exigiria uma resposta também tão grande, mas nem sempre nós podemos dar uma resposta tão abarcante quanto a pergunta, né? Que é exatamente aquela: por que o espírito faz esse mergulho na matéria, ouvintes? E sumarizando, a resposta é que cada um de nós, ouvintes, enquanto chispas divinas, estamos percorrendo um caminho que visa nos transformarmos em seres cósmicos. E todo o processo começa aqui, nesse atual estágio que nós estamos, ouvintes, que é o estágio humano. Por incrível que pareça, e para nós não valorizamos muito essa condição humana, é importantíssima essa nossa atual passagem pela Terra, e inclusive seres que estão paralelamente à nossa evolução, como os anjos, eles também têm uma individualidade como a nossa, só que eles não exacerbam, se fixam naquilo que muito nos agrada como seres humanos, que é essa situação, esse poder que nós temos, que chamamos de livre-arbítrio, né? De que nós poderíamos fazer exatamente o que nós quisermos nesse mundo, mas qualquer pessoa inteligente sabe que há, ouvintes, no universo limitações. Nós não podemos realmente fazer na nossa vida exatamente o que nós queremos em termos mais amplos, porque nós estamos envolvidos com outras pessoas, e vendo num ponto de vista espiritual, nós estamos envolvidos com todo o planeta, com toda a vida. Então a livre vontade, ouvintes, a livre escolha da pessoa não pode escolher destruir a si mesma, destruir o seu semelhante. Não é possível destruir o planeta, nem o sistema solar. O que o ser humano pode fazer é entender e contribuir para o progresso desse sistema. Na verdade, o que está à nossa disposição é pisar ou não no acelerador da evolução. Os seres que se colocam contra a consciência divina, contra o processo evolutivo, eles se prejudicam muitíssimo, porque é exatamente a única condição que leva ao fracasso do estágio evolutivo humano, é trabalhar contra a lei da evolução, é trabalhar contra a evolução de outras pessoas, se fixar no egoísmo, se transformar verdadeiramente no mago negro, o que felizmente é uma coisa muito rara no mundo. O que existe mais, na verdade, são magos cinzas, né? Nos infinitos tons de cinza que existe dentro desse egoísmo, ouvintes, pois essa cor escura do cinza, do preto, quando surge na aura do indivíduo, indica exatamente muito egoísmo, muita fixação em si mesmo. E Blavatsky nos fala a seguir sobre três classes de encarnações, né? Sobre isso ela nos fala: vieram ao mundo em sua época respectiva os mestres que, como Gautama, Buda ou Shankara e Jesus, tinham por missão salvar o bem e destruir o mal. E assim se diz, ou dizem desses seres, né? Eu nasço a cada tempo, e todos nascem pelo mesmo poder. Esse tipo de encarnação, né? Essas encarnações que caem fora do círculo geral dos nascimentos, são realmente misteriosas. As encarnações divinas podem ser divididas, né, em três grupos. Existe a encarnação divina chamada Avatar, né? E então as tipologias de avatares, né, são a dos Nirmanakayas, ou mestres que renunciam ao Nirvana com o objetivo de auxiliar a humanidade, e as encarnações naturais da massa em geral, sujeita à roda de nascimentos e mortes. O avatar é uma aparição, né? O surgimento de um ser que poderíamos chamar uma ilusão especial dentro da ilusão natural produzida por Maya, né? Ou seja, a manifestação geral de todas as coisas. O mestre avatar, né, renasce com o concurso da vontade e arbítrio consciente. Porém, o comum, que somos nós, né, obedece à grande lei da dupla evolução inconsciente. Ou seja, há certos momentos, ouvintes, em que a humanidade necessita, merece a presença da própria luz divina sobre a Terra. E esse é o momento do surgimento de um verdadeiro avatar, de um salvador do mundo, e periodicamente também o próprio instrutor do mundo, o Divino Cristo. E ele toma normalmente um corpo de um discípulo, não de uma forma excludente, não de uma forma violenta. Normalmente os discípulos são que fazem esse processo, são altamente treinados, altamente purificados, e foi esse o caso que aconteceu com o Mestre Jesus. Além dele ser um ser espiritualmente extremamente elevado, extremamente preparado e purificado, ele fez o sublime sacrifício, ouvintes, de nos últimos anos de sua vida ceder o seu veículo físico para que o espírito do instrutor do mundo pousasse sobre ele e durante 3 anos ensinasse aos discípulos e, por conseguinte, acabou instruindo a própria humanidade. E nós temos que compreender que, mesmo tendo se passado 2000 anos desse advento fantástico do Mestre Jesus, o poder do seu pensamento unido ao do pensamento do instrutor do mundo venceram as barreiras do tempo e do espaço e ecoam até hoje com força. Também a do príncipe Gautama, do senhor Buda e de tantos outros sábios que também estiveram no passado encarnados, né? Então, a doutrina sobre isso, Blavatsky nos diz, das encarnações divinas, sempre que a humanidade está em vias de fundir-se no materialismo e na degradação moral, um espírito supremo se encarna em sua criatura escolhida para atingir o seu objetivo de retirar a humanidade dessa ignorância. Aquele que é, entre aspas, o mensageiro do Altíssimo, une-se com a dualidade da matéria e da alma, e tendo sido completada a trindade por meio da união de sua coroa, nasce um salvador que ajuda a humanidade a voltar à senda da verdade e da virtude. a primitiva igreja cristã, totalmente impregnada da filosofia asiática, teve evidentemente a mesma crença. De outra forma, não teria estabelecido como artigo de fé um segundo advento, nem inventado astutamente a fábula do anticristo como precaução contra possíveis encarnações futuras. Nem sequer puderam imaginar que Melquisedeque era um avatar de Cristo. Teriam tão somente que recorrer ao Bhagavad Gita, o canto do Senhor, né? Uma parte dos livros sagrados hindus, para encontrar Krishna ou Bhagavad dizendo a Arjuna, abre aspas, aquele que me segue se salva pela sabedoria e também pelas obras. Assim que a virtude decai no mundo, eu me manifesto para salvá-lo. Ou seja, a doutrina da vinda do instrutor, do salvador do mundo, ouvintes, não foi a primeira vez com Jesus que isso aconteceu, que ela veio a se manifestar, mas já era pregada e conhecida pelos budistas e pelos hindus principalmente. E nos continua dizendo Blavatsky, que na verdade é mais difícil deixar de parte essa doutrina de encarnações periódicas. O mundo não presenciou em grandes intervalos a aparição de grandes caracteres, né? Grandes personagens, tais como Krishna, os Buda, Sakyamuni e Jesus, da mesma forma que os dois últimos. Krishna parece ter sido um ser real, divinizado pela sua escola, em algum período dos albores da história, e adaptado à forma do programa religioso sancionado pelo tempo. Compare-se os dois redentores, né? Krishna e Jesus, né? O redentor hindu e o cristão. E Krishna, obviamente, precedendo ao outro em alguns milhares de anos. Entre ambos, insira-se Siddhartha Gautama, o Buda, refletindo a Krishna e projetando na noite do futuro sua própria sombra luminosa, cujos raios reunidos foram desenhando os contornos do místico Jesus e de cujos ensinamentos foram retirados aqueles do Cristo histórico. E nos encontraremos como que sob uma roupagem de poéticas lendas que tenham feito viver três figuras humanas reais. O mérito individual de cada um deles é relevado, mais que por qualquer outra coisa, por esse colorido místico, posto que a nenhum caráter indigno a multidão teria elegido para a deificação. Instinto popular tão infalível e justo quanto livre. Pois, como diz a sabedoria popular, vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus, a voz de Deus, que constituiu em outro tempo uma verdade, por mais errônea que seja quando aplicada ao populacho atual e governado apenas pela igreja, pelos clérigos externos. E Blavatsky vai mais longe ainda. Kapila, Orfeu, Pitágoras, Platão, Basílides, Márcion, Amônio Sacas e Plotino fundaram escolas e semearam os germes de muitos pensamentos nobres e, ao mesmo tempo, desapareceram e deixaram o esplendor de semideuses. Porém, as três personalidades de Krishna, Gautama e Jesus apareceram como verdadeiramente divinas, cada um em sua época, e legaram à humanidade três religiões edificadas sobre a rocha imperecível dos tempos. Que as três tenham sido adulteradas com o decurso do tempo, e que esta última, né, de Jesus, quase se tornado irreconhecível, não é culpa de nenhum dos nobres reformadores. Os clérigos que se atribuem o nome de cultivadores da vinda do Senhor são aqueles que deverão prestar contas antes às gerações futuras. E sejam os três sistemas purificados da escória dos dogmas humanos, e a pura essência que restar será a mesma. Até Paulo, o grande fiel apóstolo, no calor do entusiasmo, ou perverteu involuntariamente as doutrinas de Jesus, ou seus escritos foram desfigurados até que se tornaram irreconhecíveis. O Talmud, a tradição de um povo, né, do judaísmo, né, dos judeus, que se sente inclinado, entretanto, a reconhecer a grandeza de Paulo como filósofo e homem versado em religião, não obstante sua apostasia do judaísmo. Diz que Aher, ou Paulo, no Jerusalme, que ele corrompeu a obra daquele homem, referindo-se a Jesus. É uma espécie, ouvintes, de encarnação diferenciada de todas as outras, a encarnação dos avatares, e que nós recebemos na humanidade periodicamente para que a humanidade não se perca aqui na terceira dimensão. Se nós fôssemos a confiar apenas nas nossas parcas intuições e na nossa ilusão com relação aos sentidos, ouvintes, e não tivéssemos tido esses guias, a humanidade já teria mergulhado muito na barbárie. E não é, ouvintes, a ciência, o conhecimento apenas da matéria que nos salva, mas sim a emissão, a energia daqueles seres despertos, verdadeiramente divinos, que são os avatares que esclarecem os corações dos homens. Mas nós vamos continuar falando de reencarnação, ouvintes, o nosso segundo bloco. É chegar aquela hora do intervalo. Agradecemos a audiência de todos vocês e vai ficar agora aquele convite. Precisamos do apoio, do patrocínio de vocês, amigos, e aqueles que nos patrocinarem vão receber ainda muito mais energia aqui do nosso trabalho. Agradecemos o seu prestígio, vamos ao intervalinho e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, amigos e amigas ouvintes. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site, em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo a audiência e o patrocínio de todos aqueles que nos acompanham e muito especialmente dos associados e simpatizantes da Levir, que tão gratamente têm reconhecido o nosso trabalho e têm nos ajudado fazendo as suas associações e recebendo ouvintes de volta esse apoio na forma não só de conferências, de palestras que nós enviamos num DVD-ROM com muitas palestras, mas também fazendo a sua numerologia, a sua astrologia, que são ferramentas importantíssimas do autoconhecimento, que ninguém pode deixar de ter a sua numerologia. A sua astrologia é a sua assinatura energética no universo, que pode auxiliar na condução da vida e sempre, ouvintes, é um item a mais para a consideração daqueles que estão procurando evoluir. Mas vamos retornar, ouvintes, aqui às nossas considerações sobre as ideias de Helena Petrovna Blavatsky nas suas obras magnas. Estamos falando de reencarnação e acabamos de falar sobre os avatares, né? as grandes passagens dos seres iluminados pela Terra. E Blavatsky mencionou Krishna, mencionou Buda e mencionou Jesus. Mas muitas outras encarnações divinas aconteceram, acontecem e acontecerão, ouvintes. Não é uma coisa tão incomum, provavelmente nós é que não nos apercebemos que muitos seres iluminados estão presentes no planeta. Os mestres jamais abandonaram a humanidade. Eles só não estão ocupando cargos públicos nem posição de destaque na sociedade humana, o que seria realmente muito perigoso, haja vista o que aconteceu principalmente com o Mestre Jesus, que foi perseguido, foi destruído, ceifando, ouvintes, não só uma vida física, mas sim a presença de um grande instrutor do qual nós poderíamos ter aprendido muito mais. E esta é a sina dos grandes iniciados. A humanidade não sabe recebê-los, não sabe recepcioná-los e dar condições para o seu trabalho. Muito pelo contrário, os grandes iniciados têm sido sempre perseguidos, têm gerado ódio, têm gerado esses descalabros, essas perseguições que a própria Madame Blavatsky também sofreu. Ela que teve inclusive que adotar aquela prática muito comum entre os ciganos de ficar se mudando de um lugar para outro, de um país para o outro, porque ela era sempre atacada, porque aqueles que querem manter o status quo, né, daquele controle religioso, do controle espiritual sobre as populações, não apreciam de forma alguma pensadores como foi Madame Blavatsky, que colocam o dedo na ferida, que não só falam de uma sabedoria transcendental, mas também demonstram por A mais B que muitas vezes o ser humano escraviza o outro ser humano, não só pelo aspecto físico, não só pelas necessidades básicas que o ser humano tem, mas também pela espiritualidade. Ela tem sido usada contra o ser humano, o aprisionando mentalmente, intelectualmente, ao invés de ser uma ferramenta que desatasse exatamente essas amarras e o fizesse crescer e atingir, ouvintes, o que está previsto para cada ser humano, que é de um ser cósmico, de um ser iluminado, que não pode ficar esperando, ouvintes, a salvação por um segundo ou por uma terceira pessoa. Então, daí que a doutrina da reencarnação entra nesse processo, quando nós percebemos que ninguém está presenteando o ser humano com facilidades e ninguém está punindo o ser humano com dificuldades. Na verdade, o que nós temos de bom ou de ruim, de dificuldade ou de facilidade, é devido aos nossos próprios méritos acumulados através das encarnações. E há uma meritocracia funcionando no universo e nós precisamos conquistar, ouvintes, mais méritos para nos libertarmos completamente das amarras da matéria e assumirmos postos mais elevados, elevar a nossa consciência até os níveis cósmicos, que é o que se espera de todo ser humano. Mas continuando aqui os temas de Blavatsky, ela nos fala um pouquinho aqui sobre a memória, né? Segundo Blavatsky, a memória é simplesmente um poder inato nos seres racionais e até nos animais para reproduzir impressões passadas por meio de uma associação de ideias sugeridas principalmente por coisas objetivas ou por alguma impressão sobre nossos órgãos sensoriais externos. A memória é uma faculdade que depende inteiramente do funcionamento mais ou menos normal de nosso cérebro físico. A lembrança e a reprodução são os atributos e os servidores desta memória. Porém, a reminiscência, né, é uma coisa totalmente diferente. O psicólogo moderno define a reminiscência como algo intermediário entre a memória e a reprodução de um processo consciente pelo qual se recordam os fatos passados, porém sem aquela referência completa e variada de objetos determinados caracterizados pela reprodução. Ou seja, a reminiscência, ouvintes, é uma memória mais vaga que, se o ser humano realmente se dedica a uma interiorização ou então através dos sonhos, muitas vezes surgem reminiscências das nossas vidas anteriores, mesmo que nós não consigamos realmente fixar isso de uma forma muito clara, sem saber que época que foi, mas principalmente as pessoas que meditam sabem que há certas imagens, há certos comportamentos que nós manifestamos, certas preferências que são reminiscências da nossa vida passada. E Blavatsky continua aqui: o ocultismo e a teosofia consideram a reminiscência a partir de um ponto de vista completamente distinto. Para nós, a memória é física e passageira e depende das condições físicas do cérebro. Proposição fundamental entre todos os professores de mnemotécnica, né, que é a ciência, né, da gravação da memória. E além disso, pelas investigações de psicólogos modernos. Porém, a reminiscência é a memória da alma. Essa é uma ótima denominação para a reminiscência. É a memória da alma. Essa memória que dá a todos os seres humanos, compreendam ou não, a certeza de ter vivido anteriormente e a de ter de viver uma vez mais. E Blavatsky coloca uma série de argumentos a esse favor. Inclusive, ela cita aqui a Amônio Sacas, né, que é praticamente o primeiro de todos os teósofos, né, porque foi ele que criou lá no terceiro século da nossa atual era, da era cristã, a escola neoplatônica, né? E segundo Blavatsky, Amônio Sacas assegurava que a única faculdade no homem diretamente oposta à profecia ou visão no futuro é a memória. Uma coisa é a memória e outra a mente ou pensamento. Compreendei, posto que uma é máquina para arquivar, né? Um registro que se quebra facilmente. Os pensamentos são eternos e imperecíveis. Negar-vos-eis a crer na existência de certas coisas ou homens somente porque não foram vistos por vossos olhos físicos não é garantia suficiente da vida de Júlio César, o testemunho coletivo de gerações passadas que o viram? Por que não se deveria levar em conta o mesmo testemunho dos sentidos psíquicos das massas? E obviamente que esses argumentos, ouvintes, são colocados para fortalecer, ouvintes, aquela compreensão que as pessoas têm que a sua vida, na verdade, é uma continuidade de uma série de vidas que aconteceram no passado. Nós vemos que as pessoas percebem isso, porque se a pessoa realmente se convencesse de que a vida dela não tem ligação nenhuma com o passado e que após a morte não haverá nada além, ouvintes, por que as pessoas, a maior parte delas, né, porque há sempre aqueles criminosos por aí que estão cometendo os desatinos, mas a maioria absoluta da humanidade, 95, 97% de todos os seres respeitam as leis, respeitam os princípios humanos, porque já aprenderam, ouvintes, que transgredir as leis e principalmente ferir o outro ser humano e fazer coisas contra as outras pessoas faz com que o universo, ouvintes, nos devolva tudo de mal que nós fizemos a outros, nós recebemos de volta. Pois se nós provavelmente estamos aqui sofrendo, passando dificuldades no nosso país ou na nossa vida particular, com doenças, com mazelas, as mais distintas, se nós estamos sofrendo, ouvintes, é porque nós fizemos alguma coisa errada lá atrás. Não existe, ouvintes, punição divina nos impondo esse sofrimento. Nós mesmos é que colocamos em funcionamento mecanismos do universo que estão dificultando a nossa vida. E também pusemos em movimento as causas que estão nos trazendo também felicidade, que estão nos trazendo coisas boas. E isso tudo é para o bem e para o mal. E para algumas pessoas, essas reminiscências das vidas passadas são realmente muito vívidas, ouvintes. E temos realmente que respeitá-las, né? E Blavatsky complementa aqui sobre o esquecimento e falta de lembrança de nossas vidas anteriores. Os princípios que nós chamamos de físicos são desintegrados depois da morte, juntamente com seus elementos constitutivos, e a memória, ao mesmo tempo, volta, né, ao pó, como o resto de todo o corpo. Esta memória desvanecida de um corpo que desapareceu não pode recordar nem registrar coisa alguma numa encarnação posterior da alma, né? Porque o que vai reencarnar, ouvintes, não vai ser o Osmar, não vai ser o José, a Maria, que estão aqui agora, ouvintes, que tem esse nome, mas sim a nossa alma, que coleta as experiências de todas as vidas, é que vai promover uma nova encarnação lá na frente. E sendo o corpo e os corpos invisíveis destruídos, não há nenhuma memória efetiva física dessa passagem na Terra. A memória que fica é a memória da alma ou a reminiscência. E diz aqui Blavatsky que a reencarnação significa que essa alma no futuro será dotada de um novo corpo, de um novo cérebro e de uma nova memória. Seria um grande absurdo, consequentemente, esperar que a memória lembrasse daquilo que jamais registrou. Como seria inútil, da mesma forma, examinar ao microscópio uma camisa que nunca tivesse sido usada por um assassino, para procurar nela manchas de sangue que só poderiam ser encontradas em roupas que usou em outra ocasião. Não é a camisa que deve ser analisada, mas a roupa que vestia quando executou o crime, e se esta foi queimada ou destruída, como a poderíamos encontrar? Existe, entretanto, a evidência circunstancial que nossas sábias leis admitem, talvez mais do que deveriam. Para convencer-se do fato da reencarnação e das vidas passadas, deve-se interrogar a própria alma, né, ao próprio eu superior real e permanente, e não a memória física, cerebral, que é passageira. Se as pessoas mais ilustres creem de boa vontade na gravidade, né, no éter, na força dos elementos, né, e tantas outras coisas que a ciência nos informa, em abstrações e hipóteses que nunca viram, tocaram, cheiraram, ouviram ou provaram, por que não haveriam de acreditar em outras pessoas pelo mesmo princípio, na alma permanente? esta hipótese muitíssimo mais lógica e importante que nenhuma outra. A alma que reencarna é o eu maior, né? O eu individual e imortal, e não o pessoal. Daí, ouvintes, que nós podemos compreender a postura, por exemplo, de grandes sábios a esse respeito, né? Quando, por exemplo, se aproximaram de Jesus, né? Quando ele estava curando os enfermos, né? Nas suas peregrinações pelas cidades da Terra Santa, e se lhe apresentaram uma criança e os apóstolos lhe perguntaram, né? Quem pecou para que essa criança estivesse assim, cega ou com uma má formação, com uma doença congênita? Quem teria pecado, a criança ou os seus pais? E aí, ouvintes, nós nos perguntamos, né? De onde tirariam os apóstolos de Jesus a ideia de perguntar se a criança era culpada, né? O que um feto, o que uma criança com dias ou meses de idade, ouvintes, pode ter feito para nascer com um defeito congênito, uma doença às vezes mortal, né? Pois se não houvesse, ouvintes, entre os judeus, né? Temos que compreender que Jesus era um judeu, bem como seus apóstolos, e daí que Blavatsky falou de Paulo, que ele teria até subvertido as próprias declarações de Jesus. Mas Paulo é muito importante para o cristianismo, porque ele é o inventor do cristianismo, né? Porque Jesus nunca disse: estou criando aqui uma nova filosofia religiosa, me sigam. Ele, na verdade, disse que estava cumprindo as profecias e cumprindo as observâncias judaicas. E entre os judeus, ouvintes, era muito claro que a alma que se manifesta no corpo, ela já viveu outras vidas. E por isso a criança que nasce doente pode ser culpada, ouvintes, da própria doença. Não é sorte ou azar de uma pessoa nascer com uma enfermidade, nascer cega, nascer surda, nascer paralítica, nascer com uma deformação. Porque, ouvintes, temos que falar algo que é muito duro, mas que é uma realidade espiritual que acaba se conformando na nossa frente. Quando o indivíduo faz o mal, ouvintes, quando o indivíduo limita a vida de outros seres humanos, de outros seres da natureza também, e mutila o corpo de outras pessoas, quando comete crimes, assassinatos, conspirações que causam sofrimento a outras pessoas, infelizmente, muitas vezes, a única solução que a lei do karma tem para impor à pessoa o resgate kármico dessas coisas tão negativas, ouvintes, é impor a ela uma vida de limitações nos seus poderes físicos. Que o indivíduo, se ele for realmente elevado, se ele for inteligente, ele poderá, né, se ele nasceu sem as pernas, sem os braços, ele aprenderá a se manifestar com o que lhe resta. Se ele nasce mudo, ele se comunicará de outra forma. Se ele nasce cego, ele focalizará sua atenção nos outros sentidos. E por aí vai, ouvintes. Mas o indivíduo deveria refletir muito de que não foi Deus, ouvintes, que o castigou com essa enfermidade. E se os pais do indivíduo fossem culpados realmente, é uma outra possibilidade, ouvintes. Mas o fato é que Jesus disse para os apóstolos, né, que aquela criança nasceu enferma para que se cumprisse os desígnios de Deus nela. E os desígnios de Deus, ouvintes, para a nossa vida aqui na Terra, que nós temos condições de evoluir e receber, ouvintes, limitações, muitas vezes é mais uma bênção do que uma maldição, porque através delas nós poderemos compreender o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então a reencarnação, ouvintes, e a memória dessas vidas passadas, como bem disse também Jiddu Krishnamurti, né? Perguntado se ele acreditava em reencarnação, ele disse uma coisa que poderia dar um nó na cabeça de muitas pessoas e até nas nossas. Ele disse: a reencarnação não existe, mas ela é um fato. Porque, ouvintes, obviamente não vai ser esse corpo que está aqui vivo hoje, ouvintes, que vai sair das catacumbas ou vai reconstituir da poeira de uma cremação e vai nascer de novo. Mas o fato que se demonstra, ouvintes, é, como diria J.R. R. Tolkien, é a continuidade da informação. A informação não pode se perder. Ela tem que continuar. A ciência já provou por A mais B que a energia não pode nem ser criada nem destruída. Ela apenas se transforma. Ela muda de formato, mas ela conserva a sua energia. E a energia da consciência também, ouvintes, é uma energia como qualquer outra. Temos que entender isso. E a não ser que uma hipótese melhor do que a da reencarnação apareça, ouvintes, é ela que tem norteado a vida dos grandes esoteristas. E nós temos que analisar muito bem a nossa vida para compreender da onde nós viemos e para onde nós vamos. E essas são as últimas palavras, ouvintes, que nós tínhamos para transmitir no dia de hoje para vocês, mas nos próximos programas teremos coisas muito interessantes para estudar sobre os sonhos, ainda sobre a reencarnação, os homens elevados, as explicações do contato dos vivos com os espíritos desencarnados. E bem mais lá na frente nós vamos entrar na consideração do outro pilar do esoterismo, que é a lei do karma, a lei do eterno equilíbrio, a lei de retribuição, que é, junto com a encarnação, aquilo que mantém, ouvintes, a sabedoria oculta na sua grande unidade. Então, ouvintes, vou convidá-los para elevarmos a nossa consciência e encerrarmos esse programa, fixando a nossa atenção uma vez mais na chispa divina em nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que a luz esotérica brilhe cada vez mais na vida de todos vocês. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom repouso. Recomendamos a todos muito estudo sobre esses temas e vamos deixá-los agora com a musicalidade dos 5 canais de áudio aqui da Esotérica FM. Aguardando a presença de vocês na nossa sintonia nos próximos programas, nos despedimos aqui com um forte, um caloroso, um fraternal abraço, enviando aquela energia do nosso coração para todos vocês. Nos despedimos, ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, amigos e amigas ouvintes.